3858, desça para 2000 pés, na chegada a Mari, informe estabilizado no localizador. 2000 pés, Mari, reportado estabilizado no localizador. Autorizaria para o Altituna, na presente, para o Tantra 3850. Boa noite, vamos até o perfil Tantra 3858. Quem é que manterá o Tantra 3850? Dael, transição de Né, 119.35, 5040, transponha. 360, apelido 50, decola na pista 10 com curva direita, da Dael de Né, 119.35, 5040, gol 1885. Dael, tinha um pronto. Chamarei pronto, mano, 884, foi no 885. Uno 6, Uno 3, chame Recife, Uno 288, alterne 3325. 288, 3325, gente. Boa noite. Boa. Localizador. Tem reduz aproximação, chame torre 18.6, até Pomposo. Salve torre, obrigado. Confirmar para o 6310 a frequência da torre, 118.3. 18.6. 18.6. Voador, boa noite, a Bianca 6310, no marcador externo, trem baixado e travado. 3455, solas 43121 no décimo 9. 9-3-4-5-5-1. Avianca Brasil 6310, vento 130 graus, 612 nós, ajuste 614, pista livre, autorizado pouso. Sou autorizado, 6310. Fala, promotor, boa noite, está 3455, livrando a sua escuta. 3455, prossiga, Alfa Juliette, porta 8. Alfa e Juliette para o box 8, torre 3455. Para o TRA 3455, qual vai ser o número do FINGA? 08. Portão 8, obrigado. Zero, salas 45, 121 décima live. 219, aliás, 310. Salvador, boa noite, Vieca 310, livrando a pista. Vieca 310, ingressa na Índia para o portão 01. Na Índia para o 01, 6310. Vai prosseguir para a modificação mais próxima, é Catagolf? Afirmativo. Chega-se para 2000, reporte em condições para modificação e regras, o é Catagolf. O ajuste 1014. Catagolf. Estabilizado no localizador, até 3858. 3858, torre agora, 18.6, tem uma pouso. 18.6, boa noite, até 3858. Torre Salvador, muito boa noite, até 3858, no momento 3.5 milhas para o Índia Sierra. Muito boa noite, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 629. Livre pouso na pista, no zero, está 3858. Salvador, Gama 885, pushback a senhora vem, está no gate 6. Autorizado, chame táxi. Chamarei para o táxi, 1285. Afirmativo. Ok, prossegue da rotatória para ingresso no circuito, 1.500 pés, torre agora, 18.6, tem bom pouso. A 4 agora, pessoal. Visual para o aerógrafo, totalmente visual. Chame final no 7, Aquatagolfo. Aquatagolfo, chamará no final. Oito, sala 52, 121, 19, para seguir, táxi. 219, tá, 3858. Salvador, muito boa noite, eu tô 3858, livrou, não se escuta. 3858, aguardando São Juliette, seu portão ainda está ocupado. Alto da Juliette, aguardaremos, tá 3850. Utilizado ponto espera 18.6, 1015. Após o tráfego da Gol, ingressa para o meia dúzia. Após o Gol, vai para o meia dúzia, tá? 3.8.5. Cota Golf 130 graus, 4 nós. Ah, Cota Golf, Salvador, Golf 85, 85, a linda, cola no 0, no 30 graus, 4 nós. a linha decola da função no 0, com 1834. 1015 é o ajuste. 2000, bom, 1015 é o ajuste. 677. Primitivo, autorizado em ILS, forma estabilizado no localizador. Forma estabilizado no localizador, 677. Vou manter o perfil e a posse estabilizada. Manter o perfil e a posse estabilizada. 677. Salvador? Prossiga. Já estava solicitando que fizesse um teste na frequência 1-1895. Chamado 1885. Estou ligando 1885, 360 na Prodidael, vigilância. Prodidael, vigilância. Grato, retorne a frequência do controle. Tá, Golf, boa noite. Gente, boa noite, Eco Golf. Salvador, boa noite, Papa Tango, Victor, Kilo Delta, afastado em 43 milhas, Tiente Azul. Victor, Kilo Delta, boa noite, identifique, chame para a descida, chegada a Man. No ponto ideal de descida, o Kilo Delta. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0, no 5, Victor, Kilo Delta. 3.000, Kilo Delta. Contato 4.3 milhas oeste, vigilância. Tiente, confere o Victor, Kilo Delta. 885, chame Recife 288, a TRN 3325. 8835, tá pronto. Vou prossiga. Roger, stand by to cross. Mantém as condições visuais no 075, chame para descida, confirme a procedência. A gente identifique e confere 66 milhas no noroeste de Salvador. Chame pronto para descida, Romeu Golf Victor. Salvador, boa noite, Papatão, ótima rua de terra, cliente da Zulu. Alfa Golf CR, identifique, chame para a descida, chegada a Mari, ajuste no 015. Controle Salvador, boa noite, 3152 com a Zulu. 3152, boa noite, identifique, desça ao nível 110, chegada a Mari. 3152. Pegou o Fudeta 10270. Acione 0270. Clio Delta disse para 2000 pés, ajuste no 015, forma estabilizado no ILS. 2000, reportará estabilizado no ILS, o Vitor Clio Delta. É 727, torre agora 18.6, tem um bom pouso. 18.6, tá bom. Torre Salvador, muito boa noite. Web 6727, com um localizador pistão do zero. 727, boa noite, avistado, livre pouso, vento 140 graus, 049. Salvador 3152. Prossiga 3152. Pessoal, procedimento R9 pistão 0. Sente após ITAP, prosseguirá na Pro Serra Vitor 366. 366 após ITAP, 3352. Prossiga para 050. 050, 3152. Confirma o vento por 6727? 150 graus, 049, 6727. Grato. Pula, full G79, are you ready for push and start? Can you do the push back end? Copy, clear, clear, testing. Tudo aí, que estará em push faz o fuzil ao 7-1. Get to push and start and cut it back taxi, thank you. Solo Salvador de Avianca 6310 para Recife 350, ciente da Zulu. Você manda a saída? Pucaracaju. Recebido, Pucaracaju, Braton. Chama agora o Solon 219 para prosseguir o táxi, Solo 086737. 219 está volta. Boa noite, chama o Jato 637 da Zona Sul de Porto. Autorizado até o portão 4, Alfa e Juliette, 637. Alfa e Juliette, portão 4, Ed 637. Tudo pronto, a partida transita, 1h50 de autonomia para Aracaju.